mesmo que você. Viu nascer, viu crescer, enfim, não soube assumir. Que pena, amor. Que pena, amor. Eu acho que você já nem se lembra mais o que eu passei, o muito que eu sofri pra ver você sorrir. Que pena, amor. Deixou-me.